Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Para Maria José Francisco, do Jornal Sertanejo em São Paulo, minha nova amiga do Facebook. Maria José, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Essa aqui é uma lutadora em defesa da música sertaneja. Há muitos e muitos anos, né, que ela mantém esse Jornal Sertanejo. Quantas e quantas entrevistas eu já dei lá nesse jornal. Abraçando os amigos que curtem o nosso programa lá no Acre, eu vou trazer Barreirito, a dama do vestido longo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Na cama, em frente à penteadeira, vê no espelho o seu rosto amarelo. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Barrerito, a dama do vestido longo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Se você está organizando um evento e não sabe ainda como é que você faz para contratar o artista, porque vai animar a sua festa, porque festa sem música é que nem macarrão sem queijo, né? Macarronada sem queijo não presta, né? Anote aí o telefone, 61-9981-3601. 61-9981-3601 é o telefone da RBM Música para você levar para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. O telefone é 61-9981-3601. E se você quiser contratar o show do Cleiton Aguiar, a agenda de 2015 já está aberta, viu? O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. sistemamundialderadio@gmail.com. Eu mudei o e-mail para facilitar, porque o meu e-mail o povo estava fazendo confusão. Esse agora é mais simples, né? sistemamundialderadio@gmail.com. A música mais tocada do ano de 2013, do Carlos Cola, Bruno Marrone, Vidro Fumê. Atrás, em busca da verdade de um segredo, senti o amor estremecer. Na hora em que eu te vi entrando, num carro importado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor com calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade de um segredo, senti o amor estremecer. Na hora em que eu te vi entrando, num carro importado, a noite inteira, lentamente, foi a canção Bruno e Marrone, vidro fumê pro meu sobrinho neto, o Ian Aguiar, lá em Araguari, nas Minas Gerais. Ele que chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 1. Ian, um abração, seja muito bem-vindo, viu? O meu Facebook do perfil 1, ele estava completo, estava com 5 mil. Nessa campanha eleitoral, houve assim um descontrole de muitas pessoas. As pessoas começaram a agredir as outras e postar coisas no Facebook, assim, xingando todo mundo. E outras repetindo as coisas que ouviam, sem ter noção do que estavam falando. E eu peguei e deletei um bocado. Tirei um bocado, porque eu tenho as minhas opiniões, respeito as opiniões dos outros, mas sem xingar ninguém, não precisa disso, né? Então, eu deletei, abri umas 30 vagas no perfil número 1, mas já preencheu de novo, né? Tinha muita gente querendo entrar, né? Então, você que eu tirei do meu perfil, foi por isso. Foi porque você passou do ponto na agressividade, né? Você estava repetindo coisas que você ouvia sem saber onde o galo cantava. Então, eu tirei você do Facebook. E você pode ficar assim, não precisa voltar, não. Pode ficar onde você está aí mesmo, que tá bom. Pra... gente radical, eu não gosto, não. Ah, Cleiton, mas você está sendo radical. Não, eu não. Só estou tirando aqueles que passaram do ponto, né? A Thaíde Alexandre quase me chamou de amor. Foram tantas indiretas, eu nem percebi. O amor que eu procurava sempre esteve aqui. Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não. Nunca disse que eu estava no seu coração. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque eu quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. Me olhava de um jeito, mas se controlava. Eu sabia que vazio seu coração estava. Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive o seu coração na ponta dos meus dedos. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque eu quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. Agora feito um filme, o passado assisto. Quando bate a saudade, quase não resisto. Mesmo estando longe, muitas vezes cala minha dor. Mesmo sendo amiga, quase me chamou de amor. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque eu quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma pra sempre guardei. A Thaíde Alexandre quase me chamou de amor pro meu amigo Montanha, lá em Ipueiras, no estado do Tocantins. Eu fui fazer um evento lá em Ipueiras e encontrei com um rapaz lá, falou: Cleito, eu joguei futebol com o Bruno, com o Carlinho, com o Ike, né? O Montanha foi, formou em técnico agrícola, foi pro Tocantins, virou fazendeiro, ficou rico, tá lá agora, lá em Ipueiras, né? Montanha, um abração para você, muito obrigado pela audiência aí, tá bom? A sugestão do beijar, Ronaldo Estrada e Rafael Alma do Mato. Lembrando o mato verde, chorei de saudade ao ver secar o chão. Mugido ou piado e a voz do meu grito ecoando o sertão. Disparo de garrucha, caçador que mata minha inspiração. Imagino a caça pedindo clemência na fúria de um cão. Homem vem da cidade com a sua carabina e um tal de motor. Motosserra que serra a vida da terra trazendo calor. Fauna e flora que chora porque foi embora o índio protetor. Ele morreu na mata traído da caça que ele não matou. Pra falar comigo esse tal guardião saiu lá do além. Vem cá, homem branco ou pele vermelha, só quero o seu bem. Sou a alma do mato, eu vou lhe mostrar que pra ti eu guardei. Me mostrou o infinito, um lugar tão bonito, pasmado fiquei. Renas, lagos verdejantes, cachoeiras, nevoas, rio e flor. Cintilantes, violetas, sabiás, borboletas, passarinhos, arvoredos, libélulas. Nunca vi tela mais linda com a moldura do meu olhar. Esse tal guardião saiu lá do além. Vem cá, homem branco ou pele vermelha, só quero seu bem. Sou a alma do mato, eu vou lhe mostrar que pra ti eu guardei. Me mostrou o infinito, lugar tão bonito, pasmado fiquei. Renas, lagos, verdejantes, cachoeiras, nevoais, rio e flores cintilantes, violetas, sabiás, borboletas, passarinhos, arvoredos, libélulas. Nunca vi tela mais linda com a moldura do meu olhar. Nunca vi tela mais linda com a moldura do meu olhar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou os meninos de Coromandel, Ronaldo Estrada e Rafael Alma do Mato. O Flavinho divulga o trabalho de quem está começando, viu? Se você está iniciando o seu trabalho na vida artística, liga para o Flavinho, é 61 99 81 3601, 99 81 3601. O Flavinho é especialista em Minas Gerais, ele faz mais de 300 emissoras de rádio por lá, tá bom? No próximo bloco, Paulo Sérgio, Boni e Beluco e Joana. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A vida não é fácil, não, né? A luta pelo sucesso, a luta em busca de um bom resultado do seu trabalho, está na vontade de todos nós. E teve um cantor na década de 60, final da década de 60, até princípio da década de 70, que ele apareceu e fez tanto sucesso que chegou a incomodar o Roberto Carlos. Tinha uma rixa entre eles, uma relia, que é a confusão e tal. E ele, no auge do sucesso, ele teve um problema, acho que foi de coração, e morreu. Né? Mas até hoje as pessoas lembram desse cantor. E eu vou recordar agora para você que viveu essa época, né? E para você que não viveu, para você conhecer o trabalho deste grande cantor e compositor. Você lembra desta? Paulo Sérgio, Não Queria Sentir Pena de Você. Há quanto tempo estou assim, sempre querendo te encontrar. Tenho vontade de chegar e lhe abraçar. Eu queria, mas não podia lhe falar. Vivo sofrendo sem saber a grande dor de uma ilusão. Você não pode nunca mais compreender que o que eu queria era lhe dar meu coração. Você não quis me ouvir e agora vem pedir compreensão, mas é tão tarde pra voltar. Agora tenho um novo amor, a solidão já se acabou. Já não importa se você vive a sofrer, só não queria sentir pena de você. Você não quis me ouvir e agora vem pedir compreensão, mas é tão tarde pra voltar. Agora tenho um novo amor, a solidão já se acabou. Já não me importa se você vive a sofrer, só não queria sentir pena de você. Só não queria sentir pena de você. Só não queria sentir pena. Eu recordei o Paulo Sérgio, você lembra desta? Não Queria Sentir Pena de Você, para o Rodrigo da Silva. Ele é de Coromandel, mas mora lá em Buriti Alegre, no estado de Goiás. Rodrigo, um abração para você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Você que agora faz parte do nosso Facebook, do perfil número 1. Hoje nós estamos estreando o nosso programa, está entrando no ar, a nossa Super 95 FM de Coromandel. Um abraço carinhoso ao pessoal das fazendas aí, que sempre me acompanhava na Rádio Nacional, acompanhou um tempo nas Gerais FM e agora vai poder estar novamente com o nosso programa todos os dias, aí na Super 95 FM, 95,5 de Coromandel, a minha terra. Essa dupla está fazendo o maior sucesso aqui em Brasília, Boni Beluco, Advogado. Pega leve aí, doutor, tô pedindo pro senhor, por favor, não leve à frente essa causa. Sei que ela contratou os serviços do senhor pra arranjar a papelada do divórcio. Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorize em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Advogado, sem ela eu morro. Advogado, dá essa força. Advogado, amo essa moça. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Segura, menino! Eu entendo a sua profissão, mas se o senhor tem coração, me ajude a reverter todo esse engano. Se o problema for os honorários, valorizo em dobro o seu trabalho, pois casei com ela pra viver mais de 1000 anos. Advogado, peço socorro. Peço ajuda do doutor, faço tudo em nome desse grande amor. Tem uns camaradas que é assim mesmo, né? Mulher quer largar, o cara não deixa rapaz. Eu sempre digo que a melhor maneira de prender é soltando, porque se você soltar ela for embora, é porque ela não gosta de você. Se você soltar ela voltar, é porque ela gosta, né? Não adianta nada você ter uma mulher do seu lado na marra, não adianta, isso é bobagem. A gente não compra as pessoas, não, a gente conquista. Esse é o pulo do gato, né? Lá em Rio de Contas, na Bahia, quem não perde o nosso programa de jeito nenhum é a Carmen de Jesus Pereira. Ô Carmen, um abração pra você. Ela mandou no nosso Facebook um pedido. Joana Namorado. Tá bom.

a Super 95 FM de Coromandel. Nós ganhamos essa concessão em 1989, quando o presidente ainda era José Sarney, ministro das Comunicações Antônio Carlos Magalhães, e nós fomos levados, naquela época não tinha concorrência para conseguir as emissoras de rádio, não, era na base da influência política. E nós fomos levados pelo nosso saudoso amigo Marcos de Siqueira Nassif, que era prefeito de Coromandel, ele veio em companhia do meu irmão Wellington, e nós fomos com o ministro da Agricultura da época, Alisson Paulinelli. Ele nos levou lá ao ministro das Comunicações e ele nos concedeu essa concessão. Só que aí começou uma história que demorou 25 anos, né? Começou o processo e nós sofremos várias sabotagens que aqui não vem ao caso. Mas o fato é que nós não desistimos, nós persistimos e agora já há 2 anos passados, contando com o valioso apoio do meu querido amigo, deputado Eduardo Gomes, que me levou ao ministro Paulo Bernardo das Comunicações para cobrar dele, não uma ajuda, mas que fizesse justiça, porque nós estávamos esperando há mais de 20 anos. Né? E o ministro atendeu o pedido, chamou o assessor, mandou verificar, estava tudo certo, mas não saía, engarranchado na burocracia. Né? E aí nós conseguimos, finalmente. E hoje nós estamos entrando no ar com a Super 95 FM de Coromandel. Eu quero daqui mandar um abraço a todas as emissoras de rádio da região e dizer que nós não chegamos para concorrer com nenhum. Eu não vou ser concorrente da Gerais FM, da Módulo FM, lá de Patrocínio, da Cultura, da Monte FM, não. Nós vamos chegar para somar ali na região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro e numa parte do estado de Goiás, uma programação diferente, um estilo de fazer rádio diferente. Nós seremos uma opção a mais. Eu não chego com nenhuma preocupação de tomar audiência, de ganhar audiência de ninguém. Eu não estou preocupado com números, eu estou preocupado com a qualidade da nossa programação. E hoje eu tenho o auxílio luxuoso de um dos grandes empresários de comunicação de Minas Gerais, que é Humberto Neiva, que é o diretor proprietário da Boa Vista FM de Paracatu, e ele tem também uma rádio em Patos de Minas, e ele se associou ao nosso projeto, né, para, na falta do meu irmão Wellington Aguiar, tocar para mim a rádio, porque eu morando aqui em Brasília fica muito difícil. E eu tenho, para começar, nós temos a companhia também, né, de grandes profissionais. A Silvânia Oliveira, que vai cuidar da parte comercial e vai cuidar também de locução, vai fazer programa. O Marciano Tolentino, que vai cuidar de todo, vai cuidar geral, vai ser o grande cuidador da Super 95 FM. O Carlinho Aguiar, que vai fazer tanto o jornal quanto um programa para a juventude. O Joelson, que chega também para se somar com a gente. E nós vamos começar trazendo aí essa programação, que eu espero que seja do agrado. A programação musical, o ouvinte é que vai fazer, viu? Então, por isso, por esperar 25 anos para realizar o sonho do meu irmão, é que eu digo, se você tem um sonho, não desista dele. Bete Guzzo, Escolta de Vagalumes. As mais lindas canções, viola afinada e na voz, dueto perfeito, onde eu não cantava doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mata e o perfume, eu fui escoltada pelos vida lá fora me proporcionou. Ouvi o sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um bem te vi, parece dizer minha amiga voltou. Bete Guzzo, escolta de vagalumes para o cantor Lala Souza, de Belém do Pará, meu novo amigo do Facebook. Lala, seja muito bem-vindo, viu? Eu vou atender o pedido do Luiz Fernando de Oliveira, da Integração FM, lá da Vila Maganini, lá no Paraguai. A rádio dele lá transmite o nosso programa, a Integração FM. E, além de passar na cidade dele, chega a Missal, entre Rios do Oeste e São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia. E ele está me dizendo a grande audiência do nosso programa. Lá para chegar na cidade dele, lá em Santa Helena, né, ali do Paraná, na fronteira com Santa Helena, tem que atravessar Foz do Iguaçu, 80 quilômetros, atravessa o Foz, depois mais 80 quilômetros, para chegar lá onde está instalada a Integração FM. E ele falou: Cleiton, os caminhoneiros que estão atravessando a balsa estão sempre ligados no seu programa, eles não perdem o programa. Luiz, um abraço para você, muito obrigado aos nossos ouvintes. E tá aí, ele disse que esses artistas aqui são muito queridos na região. Meus amigos de Paulo e Paulino, com a participação do Goiano da Voz de Mel, Leonardo, o Ladrão. O amor é uma estrela, é uma joia fina de rara beleza. Tem sempre alguém na mira, e se a gente cochila, tem uma surpresa. De repente um ladrão roubou o coração que ela um dia me deu. Levou embora o tesouro e se apossou do ouro que era só meu. Meu amigo, eu não tô legal. Que esquenta a cama do meu coração. Que dó que dá ver você feito bobo. Mas quem perde chora, é a regra do jogo. Respeito o seu choro, mas o seu tesouro tá na minha mão. Meu amigo, eu não tô legal. Tô mal, tô mal. Meu amigo, eu não posso ajudar. Que dó que dá, que dó que dá. De repente um ladrão roubou o coração que ela um dia me deu. Levou embora o tesouro e se apossou do ouro que era só meu. Meu amigo, eu não tô legal. Tô mal, tô mal. Que dá ver você vagueando, sabendo que ela está aqui do meu lado. Ela tem uma chama que esquenta a cama do meu coração. Que dá ter você feito bobo. Mas quem perde chora, é a regra do jogo. Respeito o seu choro, mas o seu não. Meu amigo, eu não tô legal. Tô mal, tô mal. Meu amigo, eu não posso ajudar. Que dá, que dá, que dá, que dá. Meu amigo, eu não tô legal. Que dá, que dá, que dá, que dá. De Paulo e Pauline e Leonardo, o ladrão. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mais uma emissora de rádio do Rio Grande do Norte transmitindo o nosso programa. Eu estou fazendo um apelo para os nossos parceiros me informarem, quem estiver passando o nosso programa, me informar, porque eu estou refazendo a nossa lista para atualizar, porque a minha lista virou uma bagunça. Tem rádio que não passa mais, que está aqui ainda, tem rádio que está passando, que não está aqui. Então eu estou fazendo um pedido para que as pessoas me informem. E eu recebi um e-mail pelo Sistema Mundial de Rádio @gmail.com, do Francisco Silva, lá de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. Por exemplo, eu não sabia que o nosso programa estava passando lá. E ele está me informando que a Rádio Transcontinente passa o nosso programa das 7 às 8:30 da manhã, segundo ele, com grande sucesso, né? Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, é uma cidade que, segundo o IBGE, tem 23 mil habitantes, 301 quilômetros quadrados de área. Quem nasce em Santo Antônio é santo antoniense. É uma cidade já velha, né? Foi fundada no dia 8 de janeiro de 1892, tem, portanto, 122 anos de fundação. O prefeito atual é o Luiz Franco Ribeiro, do PMDB. E o município de Santo Antônio faz divisa com Serrinha, Lagoa de Pedras, Passagem, Brejinho, Várzea, Nova Cruz e Lagoa Danta. E fica pertinho da capital, fica a 70 quilômetros de Natal. Francisco, um abraço para você, muito obrigado pelas informações, viu? Tá vendo? Eu não sabia que o nosso programa estava lá. Então, se você é meu parceiro, você transmite o programa Cleiton Aguiar, por favor, confirme para mim, mandando um e-mail para sistemamundialderadio@gmail.com. Muito obrigado, viu? Para os aniversariantes de hoje, muita paz, muita luz, muita saúde. E para você que está precisando de um pouco de reza, eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira trazer o Salmo 138, oração de agradecimento. Salmo 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tem mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Bonito esse salmo, né? O Salmo 138 da Márcia Ferreira, oração de agradecimento. E você pode comprar esse CD pagando apenas R$15, para você receber pelo correio, e você só paga depois que chegar na sua casa, viu? Você manda para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreira@gmail.com. Sucesso novo de Chitãozinho e Xororó, Hipótese. Eu sei que você está sofrendo e eu compreendo.

Então eu fui pra São Paulo, peguei aquele avião pra chegar juntinho dela ao desembarcar naquela estação. As poltronas 10 e 11, entre duas capitais, mineiro se apaixonou na mais linda flor lá de Goiás. Gostei, tô querendo mais. Seu beijo tirou minha paz. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Gostei, tô querendo mais. Seu beijo tirou minha paz. Daquele beijinho doce que ela trouxe lá de Goiás. Daquele beijinho doce que ela trouxe do Goiás. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Henrique Natan, Beijinho Goiano. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque vocês estão precisando aprender a cantar. Vocês estão cantando ruim demais, umas modas ruim demais da conta. Ave Maria! A Faculdade da Música apresenta os mestres Pião Carreiro e Praense, Coração de Cera. Solidão, lembrança e saudade é o que me resta agora. Coração, quando a gente ama alguém que vai embora. A todo instante que me lembro dela, tenho que chorar. Infelizmente, entre dois amantes, o ciúme existe pra fazer brigar. Igual um barquinho no grande oceano, ela foi embora e eu fiquei no cais. Vivendo sozinho neste desengano, o meu sofrimento agora é demais. Nos braços de outra viver não consigo, um amor antigo sempre tem raiz. Mesmo que ela tenha um coração de cera, e que me amou só de brincadeira, foi nos braços dela que eu fui feliz. Oceano, ela foi embora, eu fiquei no cais. Vivendo sozinho neste desengano, o meu sofrimento agora é demais. Nos braços de outra viver não consigo, um amor antigo sempre tem raiz. Mesmo que ela tenha um coração de cera, e que me amou só de brincadeira, foi nos braços dela que eu fui feliz. A Faculdade da Música apresentou os mestres Pião Carreiro e Praense, uma gravação de 1984, portanto de 30 anos atrás, Coração de Cera, para Aretha Carvalho, de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Cleito, eu sou fã do seu programa, da sua personalidade e da transparência. Parabéns pelo belo programa, aqui na Super 90 FM de Pouso Alegre. Aretha, muito obrigado. Um abração para os meus colegas da Super 90, lá de Pouso Alegre, onde, graças a Deus, nós temos uma grande audiência, né? Sucesso novo de Cristiano Araújo, É Com Ela Que Eu Estou.